0, controle 1198, aciona 0263. No pátio 4? Qual problema? Boa tarde, ali mantém após passagem de tráfego, pista no zero, gol no 077. Ali mantém após o tráfego, continua no final, vamos ver. B03, estacionamento táxi 186, Romeu Mopatango. Opa, tá tão bom, atrasado adicionamento, reporte para o táxi. Vou no 077, atrasado a decolagem, pista no 0, vento no 4, 0 graus, no 0 máximo. Você pode no 0, vamos para o 077. Salvador, voo no 273. 273, alto caminho de Juliette. Passarante de Juliette, voo no 273. Paris. November Alfa Pro da rotatória, repórter está no campo. Pro da rotatória, é, reportar a pista do campo, Wind November Alfa. Com o Pro de Salvador, portanto, é o 3894. 3894, boa tarde, assim a identificação. Pista 2000 pés via mar e ajuste 1012. Afirmativo, identificou 2000 pés. Livre das restrições de velocidade, 3894. Afirmativo, livre das restrições de velocidade, o Amar 2, eu peço, 3894. Controle Salvador, boa tarde, vamos 077, decola, nossa escuta, passa meia. 7, boa tarde, contato radar na decolagem para 3620, saída da EL. 360, extensão na da EL, 077. Para o táxi, o TAN 3897, 230 após 410, Atena Galeão. Qual seu bem? 230, seu bem. Autorizado, autorizado, via Juliette Alfa, ponto 0 torre 1 no 8, meio altimetro 0 no 2. Gente, autorizado, pátio Juliette Alfa, ponto 0 8 meia, 3 8 9 7. Bono 273, Alfa Índia, 0 3. Alfa Índia 0 3, Bono 273. Patão, autorizado o táxi, aponte para ingresso. Está 3897, autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Entende, a decola pista 1-0, está 3897. Siga. Não sei se está se passando a minha da Signóvel. O pessoal do operador de Singa está alguma operação diferenciada. Uno alterna no 3325, boa noite. 251 3325, bom, dar 77, bom. November Alpha, torre 108.62 é bom posto. 118 decimal 95, decimal 62. Meia dúzia, decimal meia, o Índia November Alpha. Corrigindo 118 decimal meia, Índia November Alpha. Boa tarde, acima a identificação, desça 2.000 pés. Na proa de ITAP está presente, a chegada é a mar e o ajuste é 1-0, 1-2. Mensagem autorizada pelo ataque. Mensagem autorizada pelo ataque. 7-8-9-7, tem a decolada 11-22-22, controle 119-8, bom. 18, boa tarde, obrigado. Salvador, boa tarde, seu TAM 3897, cruza no momento 1700. 3897, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 340, saída da EL. 340 da EL, na escuta, quando possível, voar direto à posição Lindan. Da EL, autorizado. Direto da EL, obrigado, TAM 3897. November Alpha, está autorizado o pouso, pistão no 7, vento é de 130.08, November Alpha. forte abraço, siga. Chegada com o Lourdes Serra Azul, é com o Lourdes Serra Azul, lá na 3 a bordo. Estacionado 0170 ainda, confirme. Forte abraço. Mantenha-se em condições visuais 500 pés, reporte através do Parque Pituaçu, Romeu Cabral. Pituaçu, Brasil. Confirme. Corredores Veracruz, Interlagos. Reporte através de Paripe, ingressar no Interlagos. Alertar as aeronaves que estiver aproximando. Obrigado. A 3894, autorizada final do IADS X-Ray para a pista 10. Reporte localizador. Afirmativa, autorizada IADS X-Ray 10, reportado no localizador, para 3894. Começa o braço, pista é tudo. Quarto transferência, reposta a Puan. Vai, tá Romeu Oscar Bravo, torre, 198, meia bom posto. Afirmativo, seu solo foi aos 25, autorizado backtrack, é porte pista livre, atento ao Romeu Papa Tangaliano na cabeceira. Salvador, Papa Romeu, Romeu Cabral. Romeu Cabral, extensão de pouso, é qual pátio? Pátio 3, senhor. Aqui aproximado, estou autorizado a aproximação pelo setor sul para o pátio 3. Que é aproximação direta ao pátio 3 pelo setor sul, evitando o sobrevoo das aeronaves que estejam naquele pátio. É porto solo controlado. Vento no 5 0 graus, 1 0 graus, ajuste no 0 no 10. Está tomando corpo abraço, abraço, abraço. Foi então Fernando Campinas para o táxi. Táxi autorizado direito, via Inter Alfa, põe espera dono 0, chama Torres. 1-2-2 a bordo, 4 horas e 20, 1-2-2 a bordo e galeão. Autorizado via Juliette, no ponto espera do 1-0 com a torre, 1-1-8-6, altímetro 1-0-1-2. Juliette Alfa, 18-6, 1-0-1-2, 6-2-5-9, confirmando aí via Notão, a Alfa entre a Juliette ainda, está operando normalmente, né? Autorizado para o ataque. 2-9, confirma que está operando normalmente? Ataque foi Alfa, entra o Juliette Índia. Afirmativo, não está operando. É, obrigado. Solo, o armador, o voo 1940, autorização Guarulhos 360, Sierra. 1940, autorizado Guarulhos 360, via Perito 50. Decola 1-0, curva direita, saída da El, letra de 10. Controle 1998, transponder 5053. Você repetir a saída por gentileza? Dael, letra de 10. 3894. 3894, boa tarde. Completa aproximação, guarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 130 graus, 109. Ajuste 1012. Afirmativo, guardando pista livre, tá? 3894. 1940, autorizado 360, Upper Whisky 50, decolda 10, direita da El Leda, BDEV 1990 e 5053, o transponder. Não, Matheus, não dá pra explicar isso no mesmo. Vamos lá. Chamando Paulo Braga. No 567, só informação, traz, temos helicóptero aproximado para 3, o mesmo não vai interferir com o eixo da pista 1-0. Excelente, no 659, mantém o ponto para o guarda para decolagem. Aguardando, reporta aqui na Tati Freia, onde está o estado de Tietchinja, ali tem bastante pedras, tá? Devido ao asfalto já está esfarelando. É, por incrível que pareça, essa obra foi liberada aí agora na sexta-feira, o pessoal fez uma obra ali, mas a gente vai repassar isso aí, a informação para o empreiro, grato. Três autorizado com 5360, via Perdão 16. Decoda 10, direita da Euleda Bridge. Controle 1198, transponder 5042. No 567, decola 30, controle 19, decimal 8, bom voo. 98, obrigado. 198, transponder 5042, bom no 2. Vocês testam para perceber que é para mim. Para o corte. Centro do corte, o meu Oscar Bravo. 567, boa noite, contato radar na decolagem, sobe 360, saída da ela. Corrijo, saída agora. E aí, gole 360, 567. Economia? Eu ativo, 3 horas e 57 minutos. Começaram um táxi autorizado, Juliette, Alfa, ponte Perdão, Nazero, Torre, 1186, Nazero 2. Autorizado, táxi Juliette, Alfa, ponte Perdão, Nazero, 1186, voo 1601. Comando Patatongo. Aguarde para decolagem, nós vamos decolar a aeronave aqui da pista 1-0 e após ela autorizar para sua decolagem devido a sair perfil para a esquerda com quem mais 2 minutinhos. Nós quatro, sala os 3-2, 1-2-1, décimo 9, Brasil. 2-1-9, boa. Boa. O 629, mantém aqui o ponto. Não, já está autorizado a Daniela decolar a pista 1-0, vento no 4-0 graus, 1-0 nosso. DVMA decolada 1-0, 6-2-5-9. Autorizada final da ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, 303. colagem, Romeu Patatão, autorizado da colagem pista no 7, vento no 30 graus, 10 graus, Romeu Patatão. Palmeia, bom pouso, senhorita. Obrigada, senhora Torre, no norte do Campeonato. Torre Salvador, boa tarde, Papatango Alfa, Vitor Juliette, na proa da rotatória visual com Santos. Alfa Vitor Juliette, boa tarde, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira no 7. Reportará ao final de 3 milhas, tal no 7, Alfa Vitor Juliette. Romeu Patatão, autorizado decolagem pista no 7, vento no 30 graus, 08 nós, Romeu Patatão. Genero 6259, decolar os 35, controle 19, decimal 8, no voo. 19-8, até a volta. Olha, eu chamei a 259, boa tarde. 6259, boa tarde, contato radar na decolagem, subal 360, saída da El. 360... na cidade da El 6259. Romeu Papatango decolado aos 36, que tem condições de curvar à esquerda? Afirma, Romeu Papatango. Ok, curva então à esquerda, reporte livrando o eixo da pista no zero. Estará livrando o eixo da no zero então, Romeu Papatango. Uno 567, chame Centro Recife, Uno 260, alterna no 288, boa noite, bom voo. Tá, 3603, estabilizado IMS, estabilizado. Torre, Uno 862, bom pouso, 3603. Muito obrigado, até 10. Chame 6259, pro Adidael. Proje da El, 6259. Salvador, TAM 3603, família do externo, trem baixo, instalado, uma boa tarde. Boa tarde, 3603, complete aproximação, informa aí pista livre, vento no 30 graus, 08 nós. Ok, completado. O Gol no 601, condições de alinhamento de decolar sem parada. Autorizado ingresso de decolar sem parada, vento no 30 graus, 08 nós, Gol no 601. Tá, 3603, formação tráfego, temos um Charlie 150 aproximando para a final da pista no 7, o mesmo não irá interferir com este aproximação da 10. O meu Papatango, contato agora com controle, 19, decimal 8. 19-8, Romeu Papatango, grato, tá bom. É. Salvador, boa noite, Papatango, Romeu Papatango, transporte. Romeu Papatango, boa noite. Mantenha as condições visuais, no 1500 pés. Confirme seu sobrevoo, aonde vai ser e que seu estimado para regresso. Controle Romeu Papatango, está subindo a 090, conforme o perfil da Conde para sobrevoo de Aracaju e retorno. Ok, acione o transponder 0263, Romeu Papatango. Temos, já está acionado 0263, Romeu Papatango. Recebo 1263, acione 0263, o Romeu Papatango. Gente, aguarde, Romeu Papatango. Salvador, o Alfa Vitor Juliette na final de 3 milhas. Alfa Vitor Juliette, inicie 360 pela esquerda, curto, 360 curto pela esquerda, reporte interceptando na final. 360 pela esquerda, Alfa Vitor Juliette informará em intercepção na final. Então, 3603, vento no 20 graus, 10 mais, ajuste no 02, pista livre, autorizado pouso. Pouso, 3603. Romeu 01, decolou aos 239, controle 1, no 9, próximo a 8. 319, estou na mesa, Ron. Controle Salvador, voo da 601, decolou, vai cruzando 1510 na saída da El. Confere vigilância no 601. Vigilância, chegou na 601. Positivo. Pouso no 20 graus, 089, alto Vítor de Oliveira. Livre pouso, alto Vítor de Oliveira. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, até 3603. Char 6259, Recife agora, 1251, bom voo. 6259, 251, bom trabalho.